Serra de Coluzino 9, corredor Axé, do farol de Topósimo, controle em 119.8. Autorizado, chegue pro táxi. Para o carro com 168 a bordo, 4:10, alterna com 20. P3, segue via Engenho Alfa, no ponto de Esperadão, no 021, no 895, QNH no 020. No 020, 3663, obrigado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1,60 graus, ano 09. Virtuoso, Salvador, azul 2590 estabilizado. Azul 2590, continua com a destinação, guardando pista livre. Continua. Oi, Salvador, bom dia, da 3663, tronco de espera da 1-0. 3663, bom dia, mantém com espera, pista no 0. Mantém com espera, visual para aeronave nacional da 3663. 1-0. Decola 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-2-0, decima 8, correção 1-1-9, decima 8, controle, acione 5-4-5-2. Utilizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 1-0, decola da 10, com curva direita, da Euleda Motiva, 19-8 ao controle de saída, 5-4-5-2 no transponder, baixando a 63 ou 9. Acionamento Coenza, chame para pushback, acionamento. Chamaremos, baixando a 63 ou 9, traço. Pushback acionamento, atleta 3859, no 4. Autorizado, chame pro táxi. Autorizado, atleta 3859. Break 7, solo foi os 29, libere a direita, solo 1-2-1-1. Direita, repetará para cruzamento, saiu 2-1-1, passei para cima. 590, vento 140 graus, 109, livre de pouso, pista no zero. Livre de pouso no zero, azul 2590. Alô, Parcete 7, livre de pista de todas as direitas. Parcete 7, segue via Alfa, chame na Delta. Chame na Delta, Parcete 7. Sua aproximação passa no final de 3 milhas, ok? Carta informação 3663, ali mantém no zero. Mantendo zero, 5960, solo 332, libera a direita, solo 1121, 21, decimal 1. 21, decimal 1, azul 2590, bom dia. 37. Portanto, 359, informa 165 a bordo, 4,5 de autonomia, alternando Guarulhos para Elite Taxi. Segue via Indy Alpha no ponto de Canadá 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 20, bom voo. 1020, Indy Alpha, lá, 1895, com o Tanta 359. Segue 590, segue via Alpha aqui no pátio 3, atente aos sinalizadores. Alpha aqui no pátio 3, bom dia. Que eu conheceria me estacionar? Aí, pode. Grau 8, bom dia, Torre, voo 1184, tá estabilizado ele. Voo 1184, bom dia, vento 1160 graus com 99, livre de pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, voo 1184. Colos 34, controle 119, decimal 8. Obrigado. 3859, mantém ponto espera da 10. Mantém ponto espera da pista da 10, 3859. 3663 ainda nesse controle. De pouso, vento 1160 graus com 99. Certo. Alfa, Golf Kilo, prossiga. Se lembra se quiser chamar táxi? Lima, tem. Ali mantém, 3259. Um 184, pessoal, foi 35, direito 211. Direita 211, gol 1184. Ô, Salvador, bom dia, gol 1184, livrando na fax. Gol 1184, segue via Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, 1184. Céu 3859, livre de decolagem, vento 140 graus, 99. Eu decolo, 3859. Autorizado até a Vavá, pode para ingresso no set. Então, 3859, conosco 38, controle 119, decimal 8. 198, seu 3859. Chico, botão 4. Botão 4, 1184. Após a aeronave da Gol parquear no 04 à sua esquerda, está autorizado o boost no 2. Passivo, após o Gol parquear no 04, autorizado o seu ataque, 63 ou não? Ah, 5. Tudo. Bom dia. Ingresso no 7, o Alfa Golf Kilo. Alfa Golf Kilo, autorizado o ingresso no 57, mostra na cabeceira alinhada e pronto. Para a nova festa, o ator. informação, Delta Golfkilo. Alto Golfkilo, livre decolagem, vento 140 graus, 9 nós. Golfkilo, vento 9. Contato com a minha 3-1-1, 1-5-5 a bordo, Antena Galeão, 4 horas e 45 da manhã. Tem pessoas a bordo, Oceania 6311? 1-5-5 a bordo. 1-5-5 a bordo, segue via Indy Alpha no ponto de Esperadão 0, Torre 1, 1895, QNH 1020, bom voo. Estimativo Indy Alpha, passagem 895, 6-3-1-1, obrigado, boa semana, bom trabalho. Alcinal Golf Kilo, decolou 43, controle 119, decimal 8. Decimal 8, Alcinal Golf Kilo. Torre Salvador, muito bom dia, Oceania 6311, pode esperar dar 1-0 para mim. 6311, bom dia, Lima, bem, cruzando. Lima deu 1-0, 6311. M311, nível de decolagem 0, vento 140 graus, 129. Aguarde, Oceania M311. Prossiga o 6311. Solicita a livramento das não passageiras passando mal, que vem que abrir para a situação. Se a gente prossegue com o gate ou prossegue a decolagem após. Solicita 6311, não temos nenhuma aeronave se aproximando. Pretende retornar para o fim ou aguardar alguns instantes a posição? Ah, então podemos manter a posição e quando tiver alguma aeronave que está podendo informar a gente livra a pista, ok? Gente, então mantém posição 6311. Ok, assim que eu tiver uma posição já informa, então. Torre Oxiné 669, agora sim, já estamos com o problema solucionado, vamos para a decolagem. Primeiro decolagem 6311, vento 140 graus, com 119. Primeiro decolagem 6311. Decolou 48, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, obrigado pela colaboração, 319. Salvador Azul 27 no zero. 27 no zero. Aracaju 90 aguarde, Bob. Claro. Salvador, bom dia, gol 2065, gate é 10, sentido da informação hotel, autorização Guarulhos. Gate número 2, cópia, 1065, aguarde. Confia, vai dar cópia? 2070, copia Aracaju. Aguarde. Salvador Aracaju, 190, nível autorizado via Golf 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1198 controle, 0273 o transponder. Autorizado 90 para Aracaju, estão no zero com curva à esquerda. Controle 1198-0273 é o transponder. Tomatio, via Golf 677, nível 190. Via um gol, 677-190. Nada, chama para pushback, acionamento, azul 2710. Camarada para o push. Voo 2065, Salvador Guarulhos, copia? Não se copia, prossiga. Voo 2065, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, via Upazulu 120. Decola da pista 120, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 o controle, correção, 1198 o controle, 5463 o transponder. Sente autorizado São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, você conforme o plano, Apesuru 10. Decola da 10, com curva direita, perfil da Elleda Motiva. Controle 1198, 5463 é o transponder, gol 2065. Correta, chamar o pushback, fundamento. Chamará. Prossiga. Autorização, confirma a Delta, confirme. Parte 50 e pista que decola. Salvador, conquista. Por centena, via rota, decola da pista 17. Primeira curva à direita, saída a Arbor, elefa, a boa segue conforme. 1198 controle, acione 5455 no transponder. Aguardo conforme, o dilema do elefa para a pista, pode acabar da rota, curva direita, saída Arbor, elefa, após conforme. 5455 no transponder. 895 com 698 com 2, o IEG Bravo Delta, pode botar na mão. Gente, acione por conta de risco. Confirme o POB? POB 04. 04, confirmando já voados MC na rota? Sim. Chame a torre agora em 1895, bom voo. Estamos Juliette Bravo Delta, prossiga. Autorizado, chama táxi. Salvador, gol 648, Elespo. Gol 1648, autorizado pouso, pistola 0, vento 1140 graus, 109. E pouso no 0, gol 648. Autorizado o táxi e ingresso, pistão no 7, reporta na cabeceira, alinhado e pronto. 04, escala 59, direita no 211. Vai à direita, chama 2-1-1-1, gol 648. Leão 6250, continua a aproximação, mandando pista livre. Não compreendi, foi confirmado. Meia 250, continua a aproximação, aguardando pista, 1-0 livre. Romeu, Hotel de Serra, bom dia, repórter Farol de Itapuã. Farol de Itapuã, Serra. É 250, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 109. Funcionar 6250, vai continuar a aproximação para essa pista de estrada. De 6250. Alô, Salvador, bom dia, voo 2065, gate 10, pushback acionamento. O gate 10 está autorizado o time pro táxi. Autorizado é reportar não, voo 2065. Gate 50, cifra 2000, agora com controle 199, decimal 8. 198, a possibilidade de novo para 10 para a esquerda. Afirmativo, confirma que quer cancelar o plano agora, 03? Afirma, cancela, não segue, desculpa. Está o plano modificado, 03? Autorizado em entrar na perna do vento no 0, pode pedir a base? Pode ir entrando base, né, 2-0. Da presente, passa 3-6-2 pela direita no farol de Itapuã, aguardando para prosseguir no 7. Aguardar com o pela direita no farol de Itapuã, Serra. Celer 6-2-0, autorizado a girar a base. Reporta na final 1-0, sem baixo travado, ajuste no 0-2-0. Reportar na final, baixo travado 6-2-0. Bom, no 648, na escuta da torre? 648, na escuta. Só 2-1 decimal 1, por gentileza, só. Ok, 2-1. 7-0. Alô, Salvador, gol 1-648. Librou na escuta. No 648, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette. 5-0, se considere autorização da presente, faça 3-6-0 para a direita, devido ao tráfego no final da 1-0, aguarda para receptar o circuito da 1-0. Atrasão 3-6-0 para a direita, 6-2-5-0. sobre a Delta Elipse, decolagem pista no 7, Ventura 140 graus, 99. Já está responde para a fila colando da pista 7, fica Salvador, bom dia, o Azul 2780. Azul 2780, bom dia, continua a aproximação, pode marcar do externo. Forma do externo. Direito Bravo Delta, decolado 06, forma direito, helicóptero 500 pés. Da presente, chama o controle 199, decimal 8. Vizinho, 198, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, gol 2065 para o táxi. Temos 168 a bordo. 4 horas e 10, autonomia, antena com fim. Paulo Salvador, passe 37. O 2065, segue táxi via Índia e Alfa, do ponte Pereira 10, chame torre 1, 1295, QNH 1020, bom voo. 1020, Índia e Alfa, ponte Pereira 10, 2295 a torre, gol 2095. 187, prossiga. Passa 87 no táxi militar, plano instrumento, uma centena para a vitória, pronto para copo e acionamento. Esse aguarda o instante copo, é o pastor 87. Autoriza acionamento? Conta em risco, aguardando copo. Por conta em risco, aguarda copo. 2760, informa o tráfego à esquerda, um Airbus 320 no Chané, um circuito de tráfego da 10, não interfere. Vento 150 graus, cono 09, livre pouso. 2700, segue táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso, principal azul 2700. Nova azul 62. Chegou a gente para a gira base da Itaguas do Azul 6250 da Ocean. Da pista 10, primeira curva à direita, saída coral, dono 198 controle, acione 5440 no transponder. Passou de 7, vitória 1 centena, decola da 10, curva à direita, saída coral, controle de 198, transponder 5440. Correto, chame para táxi no pátio militar. Chamará para táxi. Último zero, segue via Índia e Alfa no ponte Pereira 10, torre 1, 1895, bom voo. 1895, azul 27 no 0, quando pronto. Torre Salvador, bom dia, gol 2065, ponte Pereira 10, visual aeronave na final. 2065, bom dia, mantém ponte Pereira aí. Mantém, 2065. Fazer a base, né, 2050. Afirmo 6250, autorizado de base, pista no 0, aguardando direção de pouso, ajuste no 020. Na escuta? Na sua escuta. Tem rotas que encontra no seu plano? Correndo. Tem a sua rota? Golfo 677, ponto seguro. E aí vai plantar ponto na Golfo 677 ainda. Gente, aguarde instante o Golfo 67, o Força Aérea, o Pastor 7. Salve Salvador, Azul 2770, bom dia. Tende na informação, hotel. 70 para Porto Seguro, aguarde cópia. Ah, escuta. Azul 2780, solo azul 0, direita no 211. Direita 211. 962. LR 2-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9, autorizado por último 0. Repórter 1-0-6-2-0. Excel, visual com a banda da Teatro Nacional. Positivo, visual. Autorizado o cruzamento do campo aí da guarda na aeronave. Reporta no final da 17, hotel Juliette Serra. Final da 7, Serra. Chefe, chame para o táxi, pastor 87. Pronto, táxi, pastor 87. Autorizado o táxi, chame no hotel, pastor 87. Chama na hotel. Então, o helicóptero 500 pés vai passar a retaguarda da aeronave, não interfere. 7, na 2, 7. Zero, copia para Porto Seguro. Copia. Salvador, Porto Seguro, 180, nível autorizado, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1198, controle, acione o transponder 0260. Livre pouso, pista no 7, Santa Juliette Serra, vento 140 graus, 99. Puxanair 6250, Santa Zulu 3, direita 121, décima 1. 6121. Salvador, 1184, bom dia. 87, mantenha na hotel e aguarde para cruzamento. Aguarda. Salvador, bom dia, tá 3896. Bom dia, continua com a simulação guardando pista livre. Guardando, tá 3296. É a 4, autorização para Recife. Mesmo para Recife, aguarde cópia. Aguardo. Romeu 6250, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, aguardando, Juliette. Sente o 2700, mantém posição. Pode. Aluno 5, frequência livre, acionado, tá, Juliette Serra? Já. Cliente, aguarde número 2, cópia. 0, vento 1, 4, 0 graus, 9, 9. Autorizado, pouso no 0, pouso a 3, 8, 9, 9. Gol 2065, decolou o zono 5, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8, tchau. Gol 124, a gente sabe que é repetitivo 370, eu solicito o coordenador 390. Sim, esse 390 será coordenado. É pro 124. P250, Juliette, portão 2. Juliette 02. Mantém, 720. Estou 87, autorizado o cruzamento, chamei na Delta. Teve um cruzamento, Pastor 87, segue táxi via Alfa Juliette, partiu principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1020. Segue táxi, Alfa Juliette, táxi principal, via Alfa. Bom dia, 3896. 3896, segue Alfa, chame antes da Azul 2790, decolou azul no 9, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, azul 2790, tem bom dia.